190-73 na escuta. 190-73 para Guarulhos, nível 380 autorizado via Pernambuco 10 até Bridge, após conforme a rota do plano. Decolagem 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda Motiva. Controle Salvador 119.8, aciona 5065, gol 9073. Com 9073, chame para pushback, seu nome. São 3891, solo 18, táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, 098, chame Recife na 2685, alternando 2545. 12685 e 12545, gol na 098. Você foi aliás, chegou o 972. Gol 1972, completa sinal, torre 118.95. Torre 118.95. Torre Salvador, boa noite, gol 1972. Gol 1972, sai 3. Baixar travado, 1972. Livre pouso piscina 0, vento 140 graus, 08 nós, 1972. Livre pouso 10, gol 1972. Salvador, Hotel 31952, posição 612, é pronto para pushback em acionamento. Autorizado, time táxi, TAM 3152. Sim, chama o táxi, TAM 3152. 302, só esperando alguém para me chamar aqui, com mais perto. Confirme. 3891 na posição 02, só esperando alguém para me chamar aqui, com mais perto. Afirmativo, vou entrar em contato, só mais. Obrigado. Luno 72, solo aos 24, táxi via Alfa, da aguardante da Juliette, liberação do gate 10. Gente, Alfa da Juliette, bom, Luno 72. Com 9073 na escuta? Escuta 9073. Você tem estimado o tênis do pushback? Tá pronto. Autorizado, chame táxi, chegou 9073. Em coordenação com a equipe de solo, poderia realizar o pushback de modo a deixar livre a entrada do gate? O tráfego da companhia já está aguardando. Assim, está livre a entrada do gate. Táxi do 331-52 com 80 a bordo, 2:18, autonomia alterna Natal. 331-52, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, reporte pronto, ajuste 10, 17. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, reporta pronto, nesta, o 331-52, 10, no sede ajuste. Entrada do 10 já está ali. Nono 72, visual com Airbus Jata no táxi? Afirmo, nono 72. Dando passagem ao mesmo, ingresso via Juliette, gate 10. Frente via Juliette para 10, bom, nono 72. para o táxi voo 9073, 4 horas e 2, Fernando Galeão, 1132 agora. Voo 9073, tráfego da companhia agora vai ingressar no 10, faz parqueamento do mesmo, prossegue via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1017. Gente, aguardando a pré-companhia com as partes, guardarei no... Passaria do 2228 para o táxi, 49 a bordo, 4 horas e 20 alternando Salvador. 2228 será número 2 no táxi, livre até a saída do pátio 3, vai aguardar a passagem de Boeing da Gol e seguir como número 2. Ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1097, passaria do 2228. Vai seguir o tráfego da Gol até, até a saída do pátio do passageiro 2228. Ponto de espera da 10 pronto, tá 3152. Então 3152, a linha decola, vento 150 graus, 08 mais. A linha decola da 10, tá 3152. Então 3152, decolou 31, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 198, muito boa noite, ou 3152. Voo 9073, a linha e decola, vento 140 graus, 10 nós. A linha decola da 0097. 3152, contato Ravena do Colégio, voo 33, perfil Puca-Jama-Aracaju. 330, Puca-Aracaju, 3152. Juarez 2228, ali mantendo zero. 0222. 0073, decolou 33, controle 12, confirmando 119, decimal 8, controle, bom dia. Controle 198, obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o voo 9073. Turma, solicita pushback, solicita acionamento na posição. Livre, chame para... Reporte iniciando o pushback, o 4221. Afirmativo, vai dar parte na posição, você não chamará. Passaria 2228, atenta a esteira de turbulência do Boeing, decolou à frente. Livre decolagem, vento no 50 graus, 089. Decolagem 2228. Mike Alpha Delta, na escuta? Passaria 2228, decolou aos 35, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 198, boa. Salvador, passaria do 2228, boa. Passaria 2228, contato na decolagem, bom 180, perfil Arbor Elétrico. Subi na 180, perfil da Arbor Elétrico 2228. Para o pushback. Autorizado, chame para o táxi, 14221. Chama a táxi. No 2585, tá 3158. 9, Salvador, Cordial, boa noite, 4062, Batista, 0, para 1060, informação Charlie. 4062 da Azul, sendo identificação, desce para 3000 pés do Justo no 0, chegada a Mar. 3000 pés na marca 4062, com o do passarinho do 2228, guarda direto à posição Alefa. Utilizado Alefa da presente. Grato. Voo 9073, chame Recife no 2190 no 3395. 1251 e 13395. Obrigado, até a próxima. Azul 4221. Táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-7. 5017, via Pátio Índia, que poderá pronto, azul 4221. Foi Salvador, possibilidade de coordenar com o centro da proa direto do destino. 2228, no momento tem um tráfego, está agora na posição de 6 horas, 4, 3 milhas, rumo nordeste, passando na 140 para 3000 pés, no Embraer 190 da Azul. Assim que o senhor cruzar lateralmente e verticalmente, ou verticalmente com o tráfego, você pode poder nascer com ele. A princípio, mantém ainda a proa de alerta. Azul 4221, a próxima ponte espera pronto. Azul 4221, a linha e decola, vento 150 graus, 06 nós. Estimativa, linha e decola, azul. Conquista 2228 está presente direto Conquista. Direto Conquista 2228. Do 4062 está presente voo Iduna, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Interfinal ILS3, reporte estabilizado. Tem o azul 4062 fazendo a pequena desvio à esquerda, ele dá uma formação após o azul. 98, muito obrigado. Quatro, dois, dois, uno. Decolado. Cruza 1500 pés na sua escuta, controle. 4221, contato radar na decolagem Tubal 340. Está presente direto Leda, após Leda, Montevar. Afirmativo, voa Leda da presente. Voando Duna Azul 4062. Gente, reporte estabilizado ILS. Reportarei 4062. O 422 não solicita voar bridge. Mais coordenação com Recife, o 4221. Gente. Confirme, foi pro 4221? Oi, já consegui coordenar bridge na proa. Afirmativo, obrigado, bridge na proa. 2228, chame Recife. 1288, alternando 1260 com 1251. Já consegui copiar 1288, senhorita. As alternadas 1260 e 1251. 260251, obrigado. 251-3395 Recife 4251. Controle de Salvador, azul 4062, está estabilizando o visual com a cabeceira 1-0. 4062, azul, completa sinal, torre 1-1-8, decimal 95. 1895, grato, bom trabalho. Nada, bom pulso. 1895, bom trabalho. Torre Salvador, cordial boa noite, azul 4062, estabilizando o visual com a luz zero. Azul 4062, livre pouso, pistola zero, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado pouso, na luz zero, 4062. Azul 4062, solo 55, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 5. Alfa Kilo, pátio 3, posição 5, Azul 4062. Prazo, confiança, bom dia. Igualmente. Delta 2, aciona identificação direto do Luna 2017. 220 da Azul, livre final em NSC, reporte estabilizando. Azul 4220, estabilizou? Afirmo, ativo estabilizando no momento, já. Está na torre, 1895, bom pouso. 295, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. É o Azul 4220, estamos agora 3 milhas do externo. Azul 4220, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 0 meia mais.